Manso, imposto de renda de pessoa física, declaração comum de rendimento, entregador rural e serviços de contabilidade em geral com credibilidade. Praça José Martins de Santos 55, no centro de Rio Real. Telefone 753426-2655 e fax 753426-1828. Real Contabilidade, uma organização de Rosângela e Cardoso. Na hora de construir ou reformar, não tem outro lugar. Vá à Madeireira Realense. Toda linha de materiais de construção, produtos de excelente qualidade, com preços imbatíveis. Descontos especiais nas compras à vista e condições de pagamento com parcelas que cabem no seu bolso. Não se esqueça, Madeireira Realense é a melhor opção para a sua construção. Rua Padre Paranhos, 85 Centro, Rio Real, Bahia. Telefone 7534-2613. Organização Melk e Hilda. Difusora M, sucesso a todo momento. Começa neste momento para toda a região do litoral norte da Bahia, em sul de Sergipe, diretamente da igreja Nossa Senhora do Livramento, Rio Real, Bahia, a Santa Missa. Voltaremos com a nossa programação local. Tenham todos uma boa noite.